Sigam-nos em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Twitter e no Instagram em pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, no Mixcloud, no Castbox, Apple Podcast e Google Podcast. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet, neste ano tão bonito de 2020. Okay. Lá. Hoje tenho o prazer de estar a partilhar esta sala, cave, arrumação. Burasmorra. Portanto, Gonçalo. Olá. O Andrezinho. Ora, de maneiras, olá. E o João. Vai te encher de estrume. O João esteve numa festa. Parece neste momento o Rei Charles com óculos de sol e não consegue falar muito bem. É, tipo Rei Charles, mas sem coroa. Passar o ano em grande. Sim, sim. Estás a ver? Não tenho fígado, mas tenho humor. Da merda. Pronto, este episódio de 2020, não sei se perceberam que é 2020 já. Sim, sim, sim, sim. Este episódio de 2020. Não estamos a gravar isto em dezembro. Sim, exato. Yeah. Spoiler. É um episódio bem especial, como todos os outros episódios também são especiais. Este é especial porquê? Não, é especial. Este é especial. Não, para mim é muito. Eu pessoalmente, me personally, este episódio é muito especial. Este episódio vai ser sobre, exclusivamente, o indie rock. Diogo, estás full. Merda rock. Eu estou analista. Pensava que era Funaná, mano. Então não tinha dito que era Funaná. Funaná da bicharada. Epá. Bom, Diogo, é assim, repara, eu estou de ressaca, talvez ainda um pouco ébrio, não confirmo menos mim. Um pouco ébrio, sim. E tu estás a fazer isso. E, quer dizer, é inadmissível. Eu estou a fazer essas piadas. 2020 já. Estás a brincar com a tua vida. Com a minha vida. Ultrapassaste a linha. Já não és um mais. O ordinário porco. O indie rock. Porco! Ou rock independente em português. Uau! Whatever the fuck. Vá, tem que ser. É um género musical. É tipo Die Hard, tradução Assalto ao Reino Céus. Assalto ao Reino Céus, sim. É um género musical que surgiu no Reino Unido e nos Estados Unidos durante a década de 1980. Essa parte, por acaso, eu não sabia. Pensava que era uma coisa mais recente, mas já tem essa base. Isso é já discutível. Mas já vamos aí. É enraizado em géneros mais antigos, como o rock alternativo, o pós-punk e o new wave. Lá está. O termo é frequentemente utilizado para descrever os meios de produção e distribuição da música independente, que é dissociada das grandes editoras. E assim como o estilo musical, que a utilizar originalmente este meio de produção, porque acaba por ser, não é tudo igual, mas é tudo dentro da mesma linha de montagem, mais ou menos. Artistas do indie rock são bastante conhecidos por fazerem questão de manter o controle completo da música e da carreira, lançando álbuns por gravadoras independentes. E até através da internet. Temos o caso, por exemplo, até dos. Já falámos do Arctic Monkeys. O André está a ter uma embolia neste momento. A música indie, como nós a conhecemos, ganhou assim mais power a partir dos anos 2000 para a frente. Uhum. O surgimento de grande parte das bandas nós vamos falar. Eu vou só aqui fazer uma rundown de poucos subgéneros, porque o indie rock é um. Eu acho que mais do que um género musical, que depois deu origem a vários subgéneros. Eu acho que é uma... Eu não quero dizer um modo de vida, um estilo de vida, mas é uma coisa... Eu acho que tem mais do que simplesmente a música, em termos de personalidade. É uma tarefa difícil saber se uma banda... Eu já vou explicar. É uma tarefa difícil saber se uma banda é do indie rock ou não. Porque há vários subgéneros dentro do indie rock. O indie rock pode ser tanto um tipo de folk, como um estilo mais hardcore. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o pop barroco. Vocês já ouviram falar da expressão, o pop barroco. Sim. O pop barroco tem, entre outros nomes, os Arcade Fire... Gostei da batalha. A Lana Del Rey, a Florence and the Machine estão mais dentro deste género. Porquê barroco? É um nome giro. Não, barroco porque geralmente inclui também uma orquestra e é um som mais clássico em termos de... Mistura elementos clássicos. Com sim, exatamente. Atuais. O rock garagem. Com pop. Com pop, sim. Pop, pop rock. Daí o pop barroco. Ok. Tipo o rock de garagem. The Strokes, The Hives, os White Stripes e... Também os Arctic Monkeys, pelo menos no início. Uhum. O indie folk, temos os Beirut, os Mumford & Sons, adoro. Os Kings of Leon. Portanto, a má música. Essa é a parte merda. Isto é a parte merda, sim. Depois tens uma coisa que eu adoro, que é o post-punk revival. O post-punk revival mistura guitarras de punk e teclados de new wave e algumas coisas de eletrónica. Temos aqui, por exemplo, os Killers, que são merda. Temos os Festa do Bloco, Franz Ferdinand, Spoiler. Interpol e The Future Heads, por exemplo. E por não fim, não classifiques Interpol como essa merda que acabaste. Mas tem, Interpol acaba por ser. E Dream Pop. Dream Pop, Slow Dive e Beach House são gosto nomes. Muito, não sei o quê. É bom. Pronto, isto é o, ou seja, como veem, há aqui muita coisa, mesmo dentro do género máximo que é o indie rock. E nós vamos falar de quatro bandas. Eu antes disso quero já contrapor aqui e abrir já aqui um debate seríssimo sobre a Bora, música. Bora, chuta. Isto agora vai ser muito sério. Que é, tudo o que tu disseste, basicamente... É errado. Não, é certo, mas aplica-se exatamente ao rock alternativo dos anos 80. Sim, exato, porque há muitas destas bandas que são também e, portanto, isso. Rock alternativo... Que, sei lá, bandas como os próprios U2, R.E.M. e bandas desse género, que tinham a mesma coisa, ou seja, estavam a contrapor... Eu acho que esqueceste uma questão muito essencial, Diego, que é o indie é, acima de tudo, um género de contra o que é consumido a mainstream a nível... Sim, certo. De uma época. Tal como eram os R.E.M., por exemplo, na altura... Em que quando fazem os primeiros álbuns no início dos anos 80, além de não serem conhecidos, além dessas características todas, gravadoras e produtoras independentes e controlarem tudo e um som diferente e novo, na altura era para ir em oposição ao rock mais azeiteiro dos anos 80, ao hard exato, rock, sim. ao mais metal, sim. Pronto. Olha, e portanto também foi diferente. Lá, não ofendas o rock azeiteiro dos anos 80... Porque o Diogo gosta de Van Halen. É verdade. Ele gosta do Whitesnake. E Def Leppard e Motley Crue. E posso Rush, estar aqui a tarde. Rush. Nunca mais Rush. Falas comigo. Mas eu sou azeiteiro, não é? Eu vou às sextas da moita. E portanto... Desde não vás à festa do Pão Novo. Já, não, e aí é que... E portanto, eu acho que as bandas... Só que enquanto que... Isto é os meus dois cêntimos sobre esta matéria. Enquanto que nos anos 80, quando surgiram bandas mais alternativas... como os R.E.M. ou os U2, era para contrapor essas outras bandas de rock. Estas bandas que agora surgem no indie é mais para contrapor esta onda pop barra hip hop que existe. Sim. Muito, porque se formos bem a ver, hoje em dia o rock acaba por ser todo mais ou menos indie, ou seja, não certo. São Sim. poucas as bandas que existem de hard rock, quer dizer, o metal continua, ou de rock FM também. Gonçalo, exato. Dirias que o rock de hoje em dia é merda? Na sua generalidade, sim. Tipo, Alt-J... Sim. Isso é rock? Também. Não sei porquê. Também pode ser. Pois. Pode ser. Os Imagine Dragons chega a ser rock? Não. É. Epá, sim. É. Sério? É aquele rock pop, mas pronto. Eu queria dizer... acabaste, desculpa. Sim. Os meus dois cêntimos e... Acho que vai-te levar, então. E acho que a definição foi bom dar algum contexto. Sim, já existia nos anos 80, mas a forma que nós estamos a falar é mais uma questão de branding. Sim. E é um branding que começou a surgir no início dos anos 2000. Correto, exatamente, sim. Que, é mais um boom nessa altura. Sim, que não está tão relacionado com a parte da independência financeira a gravar, mas sim com a parte mais contracultura que o Gonçalo estava a referir. Porque muitas destas bandas que nós vamos falar até estão em grandes labels, digamos. Pelo menos aquela que eu vou falar, sim. Não, mas pelo menos nos nossos casos não... Quando começaram, sim. Não. Exato. Sim, mas... sim, a diferença é que antes, quer dizer, os R.E.M. não podiam só chegar ao YouTube e pôr lá músicas e exato. Coisas no Spotify. Sim. Era mais difícil de depois propagar. Acabaram por se tornar mainstream, né? Obviamente. Sim. A fama foi tanta, mas se calhar demoraram tipo 10 anos, né? Os próprios YouTube foi só ao fim, se calhar, de 4, 5 álbuns que chegaram a um público mais generalizado. Exato, sim, mas até lá era uma coisa de nicho. E, por exemplo, os Arctic Monkeys, lá está, ao fim do primeiro álbum, já eram mais conhecidos, sim. E era mais fácil de divulgar toda a música. Eu só queria fazer essa distinção, que é mais a questão do branding, daquilo que nós estamos a falar, ou seja, não estamos a falar para trás, mesmo porque estamos a falar de uma coisa muito específica, que já não tem tanto só a ver com a questão da independência em termos das editoras, mas muito mais com a parte da contracultura. Certo, mas também, é assim, nas raízes do indie rock está uma espécie de... grupos, uma espécie de comunidade que se criou em Nova York também, no início dos 2000, em que muitas bandas vieram de lá, e vieram da cena da noite na Nova Iorquina. Nos bares, assim. Sim, sim, mas eu estou a falar mais, por exemplo, casos específicos como os Strokes, os Yeah e os Interpol, são bandas que vieram mais ou menos do mesmo núcleo. Uhum. Apesar de estilos diferentes, dentro do indie, mas vieram dentro do mesmo núcleo, que tocavam nos mesmos bares, andavam ali a rodar as cenas, os National também é a mesma coisa. E eu acho que se criou ali uma espécie de comunidade de música muito interessante. Quando, já na altura, em 2000 para a frente, quer dizer, não há coisa a evoluir dentro da música, as coisas já estão mais ou menos straightforward, como é que as bandas surgem. E isto é giro, ainda ao fim deste tempo todo, a ver estas ideias assim. Eu queria só dizer que no indie também houve uma questão que foi a fusão que houve no meio dos 2000 com o Britrock. Sim, exatamente. Que também é uma influência. André, define Britrock. Rock britânico. Não digas o que o Diogo acabou de dizer. Não. Oasis, Blur. É mais ou menos Stone isso. Roses. Stone Roses. Sim, porque isso depois, é depois tem, tens os Biffy Clyro, tens essas bandas. Isso é tipo, um grande calhau. Os Kasabian, que isso para é mim bom. Também é... Ou seja, houve uma mistura, houve quase uma fusão. Já é mais giro. É porreiro. Por João. É. Aquilo que o Diogo estava a dizer da cena de Nova York, depois também houve uma fusão com a cena do UK. Sim, exato. Sim, é o movimento surge nos dois lados, no Reino Unido, como estás a dizer. Sim, mas eu estou a falar na última encarnação, sim. Entre aspas. Vamos escolher quatro bandas. São bandas que cada um vai apresentar uma banda que, à partida, gosta muito e vamos contrapor uns com os outros. Sim. Bora! E quem vai começar é, portanto, o Gonçalo. Sou eu. E o Gonçalo vai falar de uma banda que eu estou neste momento já a despir-me para ouvir o que ele vai dizer. Eu também já me estou a despir para me ouvir o que eu vou dizer, mas acontece sempre isso todos os dias comigo. Lá está. Vamos a eles. Então, eu vou falar nada mais nada menos do que uma banda que já se falou aqui, que é os Interpol. Os Interpol são, portanto, a polícia inglesa. Não, são uma banda, precisamente, Nova York, formada em 1997, mas que até... praticamente o ano de 2000 estavam só a tocar é. Para muito pouca gente. Tocar o quê? Música. Maroto. Sua porcaria. O líder e, portanto, cabecilha e a mente por trás de toda esta banda é o enormíssimo senhor chamado Paul Banks. Em português, Paulo Banco. Bancos. Paulo Banco. O produtor de cinema. Paulo Banco, esse que é curiosamente inglês, ele é de Essex e, portanto, foi. É o quê? Essex. E mudou-se para o Michigan, nos Estados Unidos, com apenas 3 anos, tendo viajado depois. Mudou-se depois para Madrid, depois viveu também no México. Viveu no México. Pronto, uma vida de muitas viagens. Mas não, infelizmente não é sobre ele que vamos falar, é sobre a banda, portanto. Ora, os Interpol, eu, antes de mais, de fazer a adenda, que eu não sou um fã de indie rock assim na sua, tipo, tudo o que é indie rock marcha, digamos assim. Sim. Porque é um tipo de género que, se ouvir muito tempo e durante muitas bandas ao mesmo tempo, enjoa-me. E até porque acho que há muitas bandas que são muito iguais. Ok, coisa. É um copycat. Yeah. Sim, epá, e há certos estilos, lá está, como tu disseste, há vários subgéneros e há muitos desses subgéneros que a mim não me dizem absolutamente nada. Yeah. Curiosamente, os Interpol, eu gosto muito e sempre gostei praticamente desde o início. Eu comecei a ouvir muito cedo, aliás, tive contacto com eles na altura do lançamento do Antics. Sim, no segundo. Que foi quando me lembro de estar, portanto, era um grande jovem de 8 anos. E estava a ver MTV. Não tinhas 16? Não, ainda não. Mas tu não tiveste sempre 16? Tenho sempre 16, mas o meu persona, eu in real life também. O quê? Estás-me a dizer que há um Gonçalo para além daquilo que tu és? Então há um Gonçalo A, um Gonçalo B. E há um C. É o C de cara. É um multiverso de Gonçalos, é isso que estás a dizer. Estava eu a ver MTV. E começo a ver, portanto, o videoclipe do Evil. Sim. Para quem conhece, é um videoclipe que muito desperta giro. Bastante a atenção. Nunca vi. E a própria música desperta a atenção. Sim. E é uma música... Pá, para mim, na altura, foi tipo... Que é isto? Isto é diferente. Porque era um som meio depressivo, meio estranho, sim. Pouco animado. muito cru, com pouca orquestração, uma música muito simples, como ainda é hoje a música deles, que é relativamente simples. Temos várias secções em que apenas há um baixo e voz, ou bateria e guitarra, portanto é uma banda que toca música relativamente simples, digamos assim, na sua composição. Longe de mim dizer que tocam mal, não é isso, mas são, efetivamente, não são como qualquer banda de indie rock, não é a banda de ter solos e coisas. Exato, sim, não faz parte tipo da identidade, sim. Ou seja, tem uma estrutura muito simples enquanto estrutura musical, mas que efetivamente funciona, também devido às excelentes letras do Paul Banks. Então, para não entrar aqui muito em aborrecimentos históricos, os Interpol têm até à data 6 álbuns de originais lançados. Só? Sim. Ok, pensava que era mais. Não, está bom. Sei se está bom. E o primeiro deles é o Turn On The Bright Lights, que segundo aqui o meu colega do lado é o melhor deles. Sim, e tem uma arenda que acho que é considerada assim, em termos de 2000 para a frente, é um dos álbuns mais conhecidos e criticamente melhor recebidos dentro do rock. Uhum. Porque ainda hoje, quando se fala em Interpol, fala-se no... Não se fala só, mas fala-se muito do Turn On The Bright Lights. Eu discordo, não acho que é o melhor, acho que é o segundo melhor, mas é um excelente álbum de estreia. Yeah. E a seguir seguiu-se o Antics, que é para mim o melhor álbum deles. Álbum esse que já tem precisamente a Evil, que foi o álbum que eu conheci mais deles na altura. Sim. Recebeu várias distinções e tal, e tem a grande maior parte dos êxitos que eles ainda hoje tocam ao vivo, praticamente quase podiam tocar o álbum todo. Sim. E é um álbum muito bom. Depois seguisse Our Love to Admire, que tem uma música muito conhecida dos jovens portugueses que viam os morangos com açúcar, que era, portanto, todos, que é o The Irish Maneuver. Exatamente. É. Que, não obstante, é uma faixa muito boa. Por alguma razão estava nos morangos com açúcar. Exatamente. E que, curiosamente, até encaixava bem. Sim. Não destoava. E foi um álbum também muito bom, para mim, não tão bom como o Antics, mas... Acho que é o terceiro melhor. Sim, sim. Da banda. E depois aqui começou um bocado a ser um bocado de problema para mim, porque até à altura eu adoro estes três álbuns e são álbuns que eu consigo ouvir do princípio ao fim sem qualquer tipo de problema e sentir-me aborrecido em algum tipo de faixa. É. E depois em 2010 eles gravam o álbum Interpol, tanto o álbum homónimo. Que original. É, foi. Puxaram-me muito pela cabeça. E foi um álbum que já foi aquém das expectativas, as críticas não foram tão boas, tem muitos fillers, apesar de ter três músicas excelentes, o resto é muito meh. E eu aqui não sei se o Carlos Di já tinha... Não, ainda gravou, o último álbum do Carlos Di. E isso também é uma das coisas... Ainda se nota o álbum, porque uma das coisas que eu gosto muito do Interpol é a forte presença do baixo. Exato. Como baixista que eu sou, amador. Muito amador, merdoso, merda. Carlos Di é tipo boss. Sim, e é uma das características da música dos Interpol, é a contraposição, é sempre quase a luta harmónica entre a guitarra do Kessler. Do Kessler e o baixo do Carlos Di. E é um dos fatores que eu gosto muito da banda. E depois, com a saída dele, depois deste álbum do Interpol, no álbum que seguiu, em 2014, o El Pintor, o estilo, incrivelmente, o estilo deles mudou um bocadinho. Mudou, sim. Ficou... Até o Paul Banks passou a ser ele a tocar baixo. Exato. O baixo foi enviado para segundo plano, porque, pronto, é normal. Eles próprios não assumiram um novo baixista, sim. E eles andavam, pronto. E o Paul Banks, apesar de não é baixista, apesar de ser muito bom fazer outras coisas, e isso nota-se no álbum, é um álbum mais melódico, o próprio estilo já não é aquele estilo tão cru como tinha sido até agora, eles tentaram fazer coisas um pouco diferentes, e eu acho bem que as bandas não têm de tocar sempre o mesmo estilo ali preso a um paradigma, mas este álbum para mim já foi um tiro um bocadinho ao lado, apesar de ter algumas faixas boas, mas... Não consigo colocar no pódio dos três primeiros. E em 2018 saiu Marauder, que é o sexto e último álbum até agora, que para mim é um bocado um El Pintor vezes 2, versão 2, digamos assim. Portanto, são álbuns muito parecidos. também tem boas faixas, também se ouve bem, mas já não é um álbum que eu... Eu desde o Interpol até aqui já não são álbuns que consigo ouvir de uma ponta à outra sem haver ali um pequeno enjoo, sem haver uma faixa que eu penso, esta faixa não tem, pronto, está-me a aborrecer. Portanto, apesar de tudo, eu adoro a banda, e se fizesse um... recomendasse um top 10 de faixas, acho que... eram todas os três primeiros álbuns, acho que só num top 20 é que se calhar punha aqui uma faixa ou outra das mais recentes, mas ao mesmo tempo é uma banda que me deixa curioso, porque conhecendo o Paul Banks, vou bem café com ele, sim, e sim. É um tipo... O quê? Joga um golfe aos domingos, não, é coisa, como é que se chama? Paddle. Assim. Conhecendo como conheço, ele é tipo, para agora, se eu preciso no próximo álbum, fazer uma coisa completamente diferente, sim, voltar às origens, ou seguir este caminho, não sei. Eu gostava que houvesse um som mais cru das origens do Antics e do Turn On The Bright Lights, mas acima de tudo é uma banda que eu gosto bastante do indie rock, porque, ponto 1, a questão que já falei da estrutura musical que me agrada e da forte presença do baixo, depois pela voz do Paul Banks, que acho que é uma voz que encaixa muito bem em contraposição ao estilo, às vezes quase meio monocórdico, pouco melódico das faixas, ou seja, há muitas faixas que se calhar não temos a voz do Paul, poderiam ser faixas mais aborrecidas ou que não está a haver numa evolução que se espera, e ele faz essa contraposição boa, que ele tem uma voz, um timbre interessante, e também as letras, porque tem letras de facto muito interessantes, e é o tipo de banda, tal como outra banda que vamos falar, que estavas a dizer ontem, é uma boa banda para se ouvirem quando se está a ler as letras, e ou até às vezes, eu dei por mim várias faixas a ler as letras sem estar a ouvir a música. Já aconteceu-me várias vezes no trabalho, não podia estar a ouvir música ou assim, e olha, vou pesquisar esta letra do A Time To Be So Small, No Intrusive, Take One A Cruise, que têm letras muito interessantes e que são bem escritas e são bem feitas. E eu acho que dentro, e estamos a falar de uma banda que já não é recente, portanto, estamos a falar de uma banda que o primeiro álbum já vai fazer 20 anos, verdade. Nem estou a contar com os anos de formação, mas portanto, desde que eles são conhecidos, e eles, com o Turn On The Bright Lights, já o Obstacle One já teve algum sucesso. Sim, eu lembro-me também do videoclipe, mesmo PDA na também, sim. Sim. E são uma banda já muito boa, e que eu peço agora é para todos aqueles que me estão a ouvir, sim, que fazem promoção de eventos e coisas do género, metam os Interpol a solo, não coloquem os Interpol num festival, ponto. E se o colocarem num festival, que não seja num festival no qual a seguir vai cantar um gajo hip hop, é só o que eu peço, está bem? Porque eu também não vou ver o Requiem de Mozart antes do 50 Cent. Olha, já que falar... Não. Não faz sentido. Não, eu até podia ver, porque eu até podia ouvir o Candy Shop e não me importava, e assim, ver o Requiem de Mozart. Mas é muito mas estúpido. É um bocado estúpido. É muito estúpido, e eu não quero ver Interpol com pessoas que não querem ver Interpol. Exato. É o tipo de banda que eu só quero estar com pessoas... Não é uma banda que dê para estar com pessoas que conhecem uma música e o resto do tempo estão sem ligar. Não. Digo-te uma coisa. Nunca has de ver Interpol comigo. Porque não tem. E isso é bom, Gonçalo. Isso é bom. Pois não. Se não, tu ias estar o tempo todo a papar a night e a dizer anda merda. Eu tenho umas coisas para dizer. Portanto, se me estão a ouvir, Interpol no Coliseu, já. Já! Já, hoje. Bom. Desculpa, eu entretanto, como levantei-me para ir. Bolsar. Para me ir a suar. Bolsar. Não sei se falaste sobre isso. Quantas vezes viste Interpol? Nunca. That's why I'm sad. Eu tenho algumas coisas para dizer. Nunca vi porque... Pronto, nunca vi. Espera aí, e a outra menina que está aqui também? Aliás, tu que sabes, eles já cantaram cá em nome próprio. Só que eu acho que já. As últimas... Eu já os vi duas vezes. A primeira vez foi no concerto do... eles abriram para o YouTube em Coimbra. Pois, exato. E depois vieram cá a solo no Campo Pequeno. Isso foi em que ano? Salvo erro, foi em 2010 ou 2011. Tinha 16 anos. Lá está. Pronto, os Interpol. Mas desde aí, foi festivais. Já vieram mais duas vezes. Eles vêm cá todos os anos, praticamente, mas correm nos festivais todos. Pois, já tiveram no Sudoeste. A sério? Sim. Eles sim. E os National tiveram no Sudoeste no mesmo dia, foi ridículo. Não tiveram aplauso para encore. Uhum. O vocalista dos National, quando... Man, É o Sudoeste, queres o quê? Não, mas o gajo disse uma coisa engraçada nesse concerto, o vocalista dos National, quando eles saem para o Encore, para ter palmas, não sei o quê, eles voltam para tocar e depois o Matt vem ao microfone e diz "That was the weakest applause we've ever got", não sei o quê. Porque estava tudo malcado. Mas assim, lá está, mal colocados neste festival, mas eles também já tiveram no Primavera, os Interpol tiveram no Primavera, no Alive, acho que tiveram no Superboc também, já correram os festivais todos em Portugal. Agora, mas solo... Mas parece que normalmente, especialmente nesse... Quando foi o Paredes, eles estavam no dia em que fazia menos sentido dos 3 dias onde podiam estar. Exato. Eles estão sempre, okay, vamos por aqui uma banda indie só para ser diferente num dia de metal ou num dia de hip hop ou num dia de reggae. Bora, é os Interpol. Exato. Pá, não me puxa para ir ver. Eu prefiro esperar, porque sei que eles vão voltar. Sim. E há bandas que são melhores, muito melhores a solo. Eu prefiro esperar e vê-los num museu, num campo pequeno. E, é. Eu só vou dizer uma coisa: os Interpol é tipo. Ganda banda. Tipo, mesmo tipo família, tipo, curto, é das minhas bandas preferidas. A tua família é uma merda, então. Lá está, mas Interpol é fixe. Interpol é fixe. Tem um álbum que, sim, é mais fraquinho. Ainda assim tem uma das melhores músicas deles, o Lights. Mas o Interpol... E o Barricade também. O Interpol é de facto mais fraco, sim. É um bocado, é monótono o álbum, é muito pachorrento. Os três primeiros são todos excelentes. É um som, lá está, aquilo é muito... Para mim, Interpol é banda para ouvir à noite, é banda para ouvir no inverno e é banda para ouvir com bebedeira em cima. Isso é bem específico. É, mas eu associo bandas a certas coisas. Já fizeste as três coisas ao mesmo tempo? Já. Como canto. É que depois, então. Foi devia ter sido filmado. Bem, bebedeira à noite no inverno. Bebedeira à noite no inverno, sim. Grande nome de banda. Né? Olha. Porque lá está, estávamos a falar sobre o... Estávamos a falar sobre o indie rock no geral, não só enquanto género musical, mas também enquanto, pronto... alguma manifestação de personalidade noutras coisas. Para mim é mais do que isso. É a forma de vestir, é os casacos. Eu tentar ver se vocês percebem o que é que eu quero dizer com isto. É mais do que simplesmente ser música, tu ouves, metes no Spotify e depois a seguir vais fazer uma merda qualquer. Para mim é uma parte da minha personalidade. Eu gosto mesmo muito, gosto de me vestir como eles, como daquele estilo de roupa, os casacos compridos, as noites, as bebedeiras, ouvir este tipo de música, para mim tem muito impacto. E porque foi na altura que os comecei a ouvir que estas coisas surgiram mais para mim. Portanto, os Interpol, neste caso... Ou terá sido ao contrário? O quê? Eu não consigo... Estás com os olhos fechados porquê? E o que é que está a fazer? Estás a concentrar-te? Eu estou de óculos de sol, está bem? Vamos até. Entretanto, esquece-me. Fogo. That's a potato. Sim. Puxas por mim... Eu não me lembro o que é que ia dizer. Deixa-me. Portanto, Interpol, toda a gente a ouvir. Bora. Menos o quarto álbum. Faço playlist se quiserem. Ganda banda melhor. Uma das melhores bandas do indie. Pessoal, Interpol é merda. Não. Merda és tu, já disse. Tu sabes que és. Eu sei que sou. Espera, não me vou embora, não me vou embora sem fazer sugestões de temas. Diz três. Portanto, temas. Além de da Evil, que já recomendei. Recomendo, só para chatear o Diogo, vou recomendar três faixas do Antix. Portanto, Evil... A Time to Be So Small e Take You on a Cruise. Todas excelentes. Aprovas as minhas sugestões? Tudo. Obrigado. E agora vamos passar infelizmente. Sim, infelizmente não pode ser só Interpol. Exatamente. Pois, vamos passar para fim de semana. Vampiro. Vou mijar. Então vamos falar de... Também vou vomitar outra vez. O Diogo vem ver-nos. Olha, a vomitar. Posso vomitar no estúdio? Podes. E deves. Eu vou ter... Eu vou ter o que não, nós... Não é proibido beber, comer e fumar. Exatamente. Podes agregar. Agregar à vontade. Depois não posso é beber. Não, vou ter aquilo que é apelidado o meu momento YouTube, no sentido em que vou ser odiado pelos meus camaradas. A diferença é que vais falar de uma banda que é mesmo de merda. É igualmente merda. Então. Vai agregar. Vai lavar a boca com sabão. Falamos de Vampire Weekend. Sim. Esta banda que foi formada em 2006. Gandas putos. É uma banda... 16 anos. Não, 16. São... Nós tínhamos 16 anos. Nós tínhamos 16. Não me lembro. A que idade é que eu tinha? 52. Tinhas tipo... Idade já, legal, André. Já tinha. Quando vieste a Portugal, depois daquela cena que aconteceu. O que consta no BI. Depois de ter estado preso em Barcelona. Isto tudo só para não falar de Vampire Weekend. Sim, estamos a adiar. E agora é o João. Então, eu sou uma banda conhecida de indie pop. Temos 4 membros, vou tentar não lixar os nomes. O Ezra Koenig, Já começa mal. O Ross Tam, e eu não digo o resto do nome. Tu podes Chris... inventar, nós não os conhecemos. O Chris Bale e o Chris Thompson. Vai da Chris. Podia estar aí o Chris Brown, que eu... Chris Benoit. Chris Benoit. Para dizer que, basicamente, o 8 todo que vem para Vampire Weekend é que eles são uma banda muito merda, certinha, né? Tem aquela imagem dos cool arrogant pricks. Sim. Os cool kids. E, basicamente, essa é a estética deles durante a carreira deles. Eu gosto bastante de Vampire Weekend, mas não subscrevo à estética. Subscrevo a estética, não subscrevo a música. eles têm quatro álbuns. De referir que, especialmente o Ezra e o Rostam, são músicos bastante influentes. Daí também eles serem um bocado os cool kids. Sim. Porque, inclusivamente, o Ezra é tão da indústria que colaborou num dos álbuns da Beyoncé. Olha, ponto. Sim. O Rostam... é produtor de muitas bandas indies que eu gosto. O Mark Ronson. Desculpa, quem é a Beyoncé? Para mim, é o nome de um álbum de Bros X. Grande álbum. A Beyoncé é uma grande artista. E deixemos aí. Está bem. Porque é alta. Sim. Ok. O Chris Bale, não, isto é um pedaço de trivia, mais para o Diogo. Sim. Alguma vez ouviste falar do Scott Bale. Eu yeah. São primos. Ah, ok. Muito bom. É um ator. Cenas americanas. Aliás, por falar nas cenas americanas, algumas das críticas apontadas à banda é que eram a banda The Whitest Band Alive. Daí eles terem uma música chamada Unbearably White. Pronto. Não é por causa disso, mas... Okay. Continuando. Então, em 2008, let's not fuck this up, 2008, lançaram o primeiro álbum. Não, era uma boca para mim próprio. Ele está a falar com ele próprio. Vocês não perceberam que, ainda, ao fim de quase 50 episódios, que eu estou sempre a falar comigo próprio. Sim. Em 2008, lançaram o André, álbum. André. Sim. Dirias que o Podbullet é o teu Twitter privado? É muita coisa não, privada. Não, caga nisso. Então, lançaram o álbum... originalmente chamado Vampire Weekend. Olha, original também. É bastante, bastante original. As músicas mais conhecidas. Já agora, eles formaram-se em Colômbia, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O álbum tem quatro músicas bastante conhecidas. Eu gosto bastante do primeiro álbum. É um álbum irreverente. Mostra o estilo de indie pop e de... indie com influências afro, que o primeiro álbum também tem, A-Punk, Oxford Coma, e depois... Desculpa! Epá, o que esta malta não faz para não falar de Vampire Weekend? Está a passar neste... Não sei, mas eu desliguei durante um segundo, e quando ouço o André, ele está a dizer Oxford Coma... Pá, vou fumar gaza com isso. Volta. Vá lá. Eu ouvi Interpol em silêncio. É verdade. Okay? Portanto, vamos tentar levar isto até o final. A minha música favorita de Vampire Weekend, que é deste álbum, chama-se Escape Code Quasa Quasa. Mas isso é o primeiro álbum ainda. Ainda estou no primeiro álbum. Ih, meu Deus do céu. E depois terás conclusões. Terei. Irei concluir cenas. E depois também o The Kids Don't Stand a Chance, e tem outras músicas. Sim. De referir que todo este álbum é quase uma espécie de inside joke. A capa do álbum é uma foto polaroid de um concerto que eles deram ainda nos tempos de universidade. É mesmo a indie, é o polaroid. Depois, os nomes das músicas têm a ver com a formação da própria banda. Porque Vampire Weekend era o nome de um filme que eles fizeram na faculdade, que nunca lançaram, em que era o plot de uma pessoa chamada Walcott, que tinha medo de ser perseguido por vampiros. E depois todas as músicas muitas músicas do primeiro álbum são referências... Ah, e a ação do filme era em Cape Cod. Daí que muitas das letras dos nomes das músicas tenham a ver com a gênese da banda. O álbum é muito bom, foi na altura com o hype da internet, porque era aquela altura em que todas as bandas indies estavam a ser lançadas através da internet. Os Arctic Monkeys foram provavelmente a primeira, e depois os Vampire Weekend também vieram um bocado nessa hype. E este é o primeiro álbum, foi um sucesso, tornou-os num mainstream da cultura indie, indie pop. Sim. Indie pop, há que sempre referir isto. E depois entramos para um álbum que eu gosto muito e que inclusivamente tive a oportunidade de ver um concerto nesta tour, que é o Contra. E o Contra digamos, o álbum pop deles. Porque acho que a maior parte das bandas indie tem sempre um álbum que é mesmo muito, muito, muito pop. Os Arctic Monkeys, por não. exemplo. Não, estamos a falar... Interpol não tem. Até te falhou a voz. Não. Interpol não tem. Mas pronto, mas a Festa no Bloco... Já! Yeah. Festa no Bloco, Macacos do Ártico... Bom dia, Gonçalo. Têm todos esses álbuns. Sim. E este álbum é o álbum pop deles. Tem aquela música que a certa altura já fartava, que é o Cousins, que é a música mais conhecida e que estava sempre em loop. Tem... Eu tocava na RFM, só isso é RFM. É capaz. Não usa a Renascença? Eu é Mega. Só Mega? Não, não, porque a Renascença é terços. É terços. É terços. Não. É. Pá, não. Pronto, são pacões. Depois tem o Giving Up the Gun. E são contra os youtubers. Sim. Como é que se chama aquela música? A única que eu ainda consegui tolerar, mais Giving ou menos. Giving Up the Gun? Não. Contra? I think you're contra. Não, também não. Tu mandaste-me, André. É pá, aí. É assim uma música que tem 2 minutos. É tipo. Né, é bem fixe. Ok. Okay. 40 músicas de Vampire Weekend. Peraí, digo já, pá, caraças, pá. É A-Punk. Isso é do primeiro álbum? Sim, essa música foi moderadamente interessante. Não? Ok. Sim, é bastante boa, Diogo. Obrigado pelo elogio. Bem, mas queres que eu diga que não é? Não, é que eu já estava a falar do segundo. Ah, do ok, desculpa. Mas eu pronto, era. Mas pronto, gostaste da música? Gostei. Porquê que gostaste da música, Diogo? Porque tem energia. E é assim, eu não tolero músicas alegres. Ou tenho um espaço coisa, muito reservado. Há barrinhas de cereais que também têm energia. Sim, claro, eu também não gosto. Mas a música alegre tem um bocado de, pá, faz-me urticária. Mas esta música não achei desprezível. Ok. É, eu gosto bastante. E foi a música que catapultou os Vampire Weekend. Portanto, fixe, ainda bem. Continuando no segundo catapultou álbum. Catapultou para a merda. Não, para a fama. Tu ouves mais álbuns de Vampire Weekend por causa daquela música. Não, eu não ouço. Não ouves no geral. Não ouves, só eu. Olha, por acaso tinha aqui uma pergunta para entalar o Diogo. Lembrei-me agora. Não é por estar de ressaca. Estás bem disposto? Tudo. Ok. Tu já várias vezes aqui e em off disseste que gostas de música depressiva. Sim. Pronto. Por exemplo, Vampire Weekend é demasiado alegre. Sim. Então, e não sei se conheces uma banda, acho que a gente já foi ver e tudo, chamada Eagles of Death Metal. Sim. Só gostas por causa do Bataclan? Não, já, tipo, eu sou tipo, ganda, tipo bandeira francesa. Não, responda. Não, a questão é o, não é a questão de ser alegre ou ser triste, é o bandas como o Vampire Weekend, e há outras bandas que têm um tom mais jovial. É que não é a cena de ser alegre, é a cena de ser jovial. A mim faz-me alguma confusão porque eu não me identifico. Porque mas Strokes tem isso, é uma das duas bandas mas preferidas. Mas não, Strokes tem, não é bem isso. Strokes não, ainda assim, a maior parte das músicas de Strokes tem um tom um bocadinho mais downer. Tem. Não, lá está, a jovialidade sim, mas é uma coisa mais de bebedeira. É que eu lembro-me sempre há um tema aqui recorrendo neste episódio, mas eu acho que tem muito a ver com... Assim, não falem de mim, se faz favor. mas, por exemplo, Strokes, eu lembro-me sempre da Undercover of Darkness. Sim. É uma música super jovial. Mas pronto, quando falo de Strokes, eu estou mais a referir aos primeiro ao Is The City e ao segundo, que são aqueles que são mais. São assim, os grandes álbuns da banda. E o tom é genericamente aquele: é tipo, parece que é um gajo que vai sair à noite, shit happens, apanha uma grande piel, conhece malta, conhece umas raparigas, e é basicamente isto durante um álbum inteiro. E isto, apesar de ser jovial, não é. É mais depressivo ou é mais dark do que propriamente alegre e bem disposto. E é esse lado que eu gosto mais. Mas aí vem uma grande misconception. Ok, já fizemos a pausa em Vampire Weekend, podemos voltar. Vamos voltar. Não, eu vou continuar aquilo que o Diogo estava a dizer. Ok. aí vem uma grande misconception. Sim. Porque essa é a cena de Vampire Weekend. Se tu ouvires as letras, especialmente do último álbum, não tem nada a ver com aquilo que tu pensas. Ou seja, tu ouves aquele packaging e, de facto, o packaging é uma banda super jovial e super alegre. Sim. Mas as letras são bué de downers. Pronto, lá está, exato, sim. Sim. Ou seja, ouves aquela coisa, especialmente do último álbum, que é muito mais folk e roots inspired. Sim. E não é nada alegre o que está lá a ser dito. É harmonioso. Sim. É só isso. Era uma conversa que eu e o Diogo estávamos a ter em off, dos estilos de música indie que cada um gosta. E eu, por exemplo, não consigo gostar muito, especialmente de Interpol e de Placebo, por causa de ser demasiado downer. Certo? E não é pelo... Tu é que perdes, man, tu é que perdes. Mas pela maneira como as coisas são embrulhadas, não é? E eu acho que é isso. Tu tens uma preferência mais por coisas mais pesadas e dark, e eu gosto que esteja lá a coisa até pré, entre aspas, na mesma, sim, mas com um packaging muito mais repousado. Ok. Ou seja, que é mais fácil de... E eles são digerir. Consistentemente assim ao longo dos 4 álbuns, excepto o último? Não, eles são sempre consistentes. Eu mesmo o último, que dizem que é o álbum mais americano deles, eu acho que não é muito diferente dos outros álbuns, honestamente. Eu gosto sempre dos álbuns deles, gosto dos 4. Acho que o que eu mais gosto era aquele que eu estava a falar, o Contra, que é o álbum mais pop deles, mas também que eu acho que é o álbum mais completo, em que há uma direção, porque o Cousins é um bom single pop, o Giving Up the Gun é um bom meio termo, tem um vídeo muito engraçado, que tem mesmo o Jake Gyllenhaal e tem mais malta conhecida, e depois tens o Horchata, que é muito aquela onda música do mundo que eles às vezes metem nos singles deles. O I Think You're Contra, uma das músicas, sim, que te mandei para ouvir, que também é mais calminha. E tu tens o Holiday, que é muito Vampire. Se tu queres explicar a uma pessoa o que é Vampire Weekend, metes o Holiday. Então dá aí três músicas ao público, para o público ouvir. Então Holiday, sim. Giving Up the Gun e Diane Young. Tipo Diana Jovem. Diana Jovem, já. Curto, bué. Props Diana... para a Diana Meira. Props. Awkward Silence. Moving on. Continuando. Só mentavam vocês. Então, e vou agora para o terceiro álbum. Ai, meu Deus! Meu João. Não, mas este eu tenho coisas poucas para dizer. É mau. Cara, André, já vamos com 40 minutos e o Diogo ainda não falou. Eu sei, mas eu estou a falar há 5. Então, o Modern City, não, desculpa, Modern Vampires of the City, troco sempre o nome do álbum, é um álbum fixe, é um álbum menos completo que o anterior, tem algumas músicas que eu gosto bastante. A capa é uma variação das outras, é uma cidade com neblina e o título. E pronto, tens o Dain Young, tens o Step, tens o Yahei, mas, epá, já é um bocadinho, é de 2013 já agora, sim, mas não é tão bom, especialmente a seguir ao Contra, foi pouquinho, para mim foi pouquinho. Gostei do álbum, mas não é tão bom como o outro. E vamos para o Father of the Bride, já em 2019. Eu gostei bastante. Este ano, nem dei por nada. Sim, já agora te referi. Mas tu acompanhas? Não, mas pá, genericamente música indie, terei acesso a esse tipo de informação e não dei mesmo pelo lançamento do álbum. Só para pôr em referência e para resumir, 2008, 2010, 2013 e depois 2019. Eu estou a dar este contexto também porque em 2016... O Rostam saiu da banda e, para vocês não diz nada, mas ele é quem dava a vertente musical mais diversificada. Sim. E daí que este último álbum já seja uma coisa muito mais American influence. Sim. E, epá, o álbum é giro, mas aqui já há uma mudança de percurso, porque já não há aquelas influências africanas que existiam nos outros, que davam uma boa diversidade à palete, e aqui... O som, para mim, apesar da crítica dizer o contrário, para mim, sonoramente, já é muito mais linear. E já é menos indie pop, e já é uma coisa mais para o folk, para o grassroots, meio country-ish. E tem uma coisa, é que este álbum é enorme. O álbum é tipo... Eu estava a ouvir aquilo e eu, epá, ok, eu já percebi o que é que vocês estão a tentar dizer. Está fixe, mas, man, come on. Porque eles lançaram um EP antes e o EP tinha tipo 6 músicas e as 6 músicas eram ótimas. Vais ao álbum, estão lá 6 músicas e depois estão lá mais 14. 14? Rapaz, se calhar não são 14, mas triplo são, álbum. Não, são, é um double álbum. É. É giro. É, o que eles fizeram foi como o produtor deles, basicamente, saiu da banda, colaboraram com malta de outras bandas, como a Zaym, o gajo dos Chromio, que eu gosto bastante, o Dave, o Mark Ronson. Sim. As Zaym são aquelas três, não é? Sim, as irmãs. As irmãs. Sendo que a Daniela é que cantou no álbum várias vezes. Juá. Mas isto tudo para dizer que... Que já os viste ao vivo. Já, e vi agora a tour do Father of the Bride, já com a formação ligeiramente diferente. E, epá, gostei. Continuo a giro. Vi no Alive, o que não... O outro concerto que eu tinha visto tinha sido no Campo Pequeno. O único problema do outro concerto foi o som. Mas isso é o problema do Campo Pequeno. Sim, e porque eles estavam naquela fase mesmo super popular, e nesta foi, epá, estava no Alive, mas achei que aquilo não era música para estar ali, porque é demasiado calmo. Ou seja, os outros álbuns ainda são um bocadinho irreverentes com a parte da pop. Este é muita calma. Este é muito contemplativo, é muito existencialista, fala muito da adolescência perdida, fala muito do falhanço de relações, e... Tem sempre muita temática do casamento e das igrejas, mas é um álbum mais down. Sim. Ou seja, é engraçado porque nota-se a evolução deles, em que já é um álbum feito com uma outra idade em que eles já passaram aquela febre adolescente. E é interessante. Eu gosto muito deles. E pronto, obrigado por aturarem a minha breve dissertação de porque eu gosto de Vampire Weekend. Porra, que nunca mais acabava. Foda-se. Não foi assim tão louco. That's what she said. E agora? Não, não, no caso do André é ao contrário. Não vamos dizer. Não vamos dizer. Falo de gigante, grosso. Sim, grosso. Pronto. Ok, então não vamos. Já agora, só uma pergunta. Ninguém gosta de vampiros? João, não, esqueci. Eu acho que o Iria não ouviu. Eu ouvi e não gosto. Não ouvi. Vampire Weekend. Nunca ouvi. Mas já agora. Aquela seleção de músicas que nós tanto mandámos uns aos outros para, correto. Para preparar. Não, não. Gonçalo, não. Tu parece que não consigo. Aquilo é o tom de voz. É tudo. É o tom de voz que apetece bater-lhe. É a mistura de guitarrinhas com depois eletrónicas e merdinhas e aquilo parece a festa. Cuidado da boita. Cuidado com o que dizes. Não tem. Porque o que eu vou falar é fixe e tem disso. E tem muito disso. Não, não é. A questão é que também não. Também não gostas? Não. Ah. Gosto de uma música. Sai. Gosto de uma música. Vai-te embora. Bom. Estou indo para falar da Interpol, o resto. Não, o resto também. E da banda do Diogo também, acho. Estou aí para o outro lado. Vamos falar de festa. Estou a ser convertido. Já vais ver. Se ouvir o episódio. Bom, então vamos falar de uma banda que surgiu em 1999, embora o primeiro álbum só tenha sido lançado em 2005. Então, tipo 6 anos a fazer nada, mesmo Gandas Lagonha. É sério, foi em 99. Becop? Sim. Ok. Maganza. Bepisa. Bepisa. Estás a rir. Estás a rir. O vocalista e frontman da banda é o Kele Ukulele. Não, é o Kele, de facto ele é Kele. Espera aí, deixa-me tentar outra vez. Kele Okereke. Okereke. É qualquer coisa assim. Eu tinha de dizer isto. Kele Okereke. Isto foi o último episódio. É uma banda de Liverpool, se não me engano. Se não me engano. Sim. Completamente mocado. Completamente, estou fedido. Som da moita, ok. Pronto, sim, Liverpool, não, merda. Não, então, Houston, Texas. Não, é que o Kaleo Kulele diz born em Liverpool, mas depois origin Londres. Eu não percebo. É de Inglaterra. É britânico. Sim, não, agora é inglês, não é? Sim. Porque pode haver aí. Já não há Brexit, há Exit. Exit. Sim. Exatamente. Então, eu queria dizer os... Ok. Mas estão aborrecidos comigo. Não. Estás a ser um bálsamo de alegria. Eu queria só dar os vários géneros. Dos membros da banda. Completamente perdido. Sim, exatamente. Por acaso estou um bocadinho perdido, mas isso não é. Estás nervoso. Nervoso? Não. Merda, agora saí da Wikipédia. Já disseste o nome da banda? Já disseste o nome da banda? É, diz lá o nome da banda, pelo menos. Dissertar, cá mais. Festa no bloco. Festa no bloco. Block Party. Pronto. Podem sair. Alguém que não goste de Block Party? Eu gosto de Espaços. Ok. Não. Não? Não gostas nada. Gosto mais do que Vampire Weekend, mas... Portanto, a única pessoa... É que, repara, eu ia dizer, a única pessoa que tem gosto aqui é o André. Só que o André gosta de Vampire Weekend. Sim. Pois. Portanto, se calhar quem está mal sou eu. Eu sou capaz de ouvir uma música ou outra, mas ouvir álbuns do princípio ao fim não contei comigo. Ok. Então, além de indie rock, os Block Party inserem-se em post-punk revival. Lá está. Post Britpop. Post everything. Alternative rock, não há mais post. Estúpido. Alternative então, rock, art punk art e punk. Dance rock. Dance rock. Art punk. Não, mas é art pensa... punk. Art punk é o gajo que cantava com o Paul Simon. That's deep. Ai, com caralho. Eu pensava que o Block Party, pelo menos daquilo que eu conheço, eles houve uma altura que passaram para mais uma cena mais eletrónica. Eu pensava que também se incluíam mais numa... Isso já mais para frente. Electronic rock. Mas desde quando é que tu sabes o que é que estás a dizer? Tu sabes lá o que é a vida, rapaz. Sim, há algumas coisas. Seu rapazola. Bom, sim, de facto, começou por ser uma cena mais rock alternativo, sim. E depois foram introduzindo a parte mais... merda eletrónica. O terceiro e quarto álbum já agora. Yeah. Sim. Tem 5 álbuns. Tem o Silent Alarm, 2005. Depois tem o Weekend in the City, que é de... 2007? Qual é o álbum do Banquete? É o primeiro. É o primeiro. Sound, é o que eu gosto. É o melhor também. Pois é. Sim, o Weekend in the City é de 2007. Depois tem o Intimacy. Sim. Que é de 2008. Depois tem o 4. Que quatro. É o 4. Qual é o último? Chama-se Hymns. Que Hymns. É de 2016. Perdão. Portanto, Block Party é bom porquê? Para já, porque eles gostam de experimentar vários instrumentos. Portanto, não é o deep rock convencional. Sim. Lá está. Umas coisas funcionam bem. Outras menos bem. E eu acho que a parte da inclusão da música eletrónica... mas pronto, é gosto pessoal também. Mas lá está, também é Espaços. Sim. Porque no início, quando começaram a fazer aquela mistura e inclusão da música eletrónica, correu bem. E, por exemplo, o Flux, sim, que é um dos singles do Weekend in the City. Sim. Ou o Hunting for Witches. Yeah, essa música que também é um single, não é? É um single. É essa música que é capaz de ser a minha preferida deles mesmo. Funciona bem aquela mistura. Sim. Depois é que a coisa se perde, eu também deixei de ouvir mais. Mas tem a ver também por causa dele, não é? Acho que ele, enquanto líder da banda, ele próprio quis investir mais numa vertente mais eletrónica. Ele também tem uma carreira a solo dentro desse género, não é? Eu acho que todos eles têm projetos paralelos aos Block Party. Tanto que a banda fez uma pausa e depois é que retomou para 2016 no Hymns. Só para dizer que no meio o Kelly tentou ter uma carreira a solo, muito direcionada na música de dança. Pronto, e depois voltaram os Block Party. Sim. Porque correu bem essa carreira. Não, porque o início até nem foi mau, mas ficou pelo início. Ele teve uma música, tentou ter uma segunda e depois ficou por ali. não... Mas a banda, para todos os efeitos, não acabou, simplesmente está... Não, a banda continua. Sim. É tipo Gossip, estás a ver. Gossip, a Bad Tito teve uma parte que teve a carreira a solo e depois voltaram um ano passado, este ano já, como banda, porque as coisas não resultaram como pensavam que iam resultar. O teu álbum preferido? É o primeiro, o Silent Alarm. Silent Alarm tem muita música boa deles. Tem muito, aliás, tem a grande parte das melhores músicas deles estão lá. Diz-me uma música do Silent Alarm que não seja boa. Diga-me uma. Do princípio ao fim é super consistente. Olha, questão, já os visionaste ao vivo e a cores? Aonde? No Superbox Super Rock, ainda no Parque Tejo. No Parque Tejo. Portanto, 2005? Lá em Cascos, tu olhas, nem 2007. 7? Se não me engano. Por acaso tem ali o bilhete, nem, não, faz conta que a gente não vai gravar a seguir outro episódio sobre isso. Mas tenho ali o bilhete. Eu acho que é 2007. E foi um bom gig. Foi, sim senhor. O Kelly estava com uma besana maior do que aquela que eu tinha ontem. Isso é dizer muito. Meu menino. Diz-me três músicas deles para o público. Não digo. Ouvir, não dizes? Não. Vais-te recusar a instruir o público? Eu vou dizer Hunting for Witches. Ganda música. Ganda faixa. Price of Gasoline. Sim. E não me lembro da outra. Banquete, diz o banquete. Não gosto. Helicopter. Helicopter, sim. Eu acrescentaria. Ou Like Eating Glass. Era exatamente o que eu ia dizer isso. Eu acrescentaria o Like Eating Glass, que é a minha preferida. É muito boa. O seu primeiro álbum. Sim, essencialmente. O primeiro álbum e metade do segundo. Yeah. Ah. Se ouvir o primeiro álbum e metade do segundo, tem mais ou menos a experiência da banda. Sim, porque o que vem a seguir não é tão bom. É assim, eu gosto do Weekend in the City, muito. O Intimacy, gosto de dois terços do álbum. Mas já não é a mesma coisa. Não, porque depois já entra numa onda eletrónica que, já agora, era uma trend da altura. Sim. Epá, mas é fixe, mas depois também começa a fartar. Tipo, o Mercury não é uma má música, a outra agora não me estou a lembrar do nome, mas ainda há mais uma música ou outra boa, mas depois, quando chegou fora, já... Não. Let's hope for a revival da banda. Acho que eles estavam agora a tocar o Silent Alarm todo de seguida, tipo, a celebração do aniversário do álbum. Acho que estavam a fazer isso recentemente. A sério? Não sei se vai fazer 15 anos o álbum, não é? Acho que sim. Sim. Por causa disso. Agora há muito essa mania, os Interpol também fizeram. Mas eu acho que dinheiro. Sim, é bom mesmo. É fixe. Dava jeito. Então, Diogo, vamos falar de mais uma banda rendosa. Para lá, Diogo. Vais falar de uma grande. Vamos falar de uma banda estadunidense. Wikipedia Brasil outra vez, mas estadunidense. Falar de uma banda americana, naturalmente. Do tal Post Punk Revival. É uma banda que o Iria já está a arrancar cabelos neste momento, só de ouvir. Ela nasceu no final dos anos 90 em Ohio, os membros são todos de Ohio. Só isso faz qualquer pessoa gostar da banda? Logo, automaticamente. São de Cincinnati. Cincinnati. E mudaram-se para Nova York, lá está, daquilo que falámos no início, aquela comunidadezinha. Lançam em 2001 o primeiro álbum chamado The National, e a banda chama-se The National. The National. Desde então lançaram mais... Que merda de banda... Vocês já viram aqui uma trend? Eles têm 8 álbuns neste momento. Eu vou fazer um quick rundown. Os The National são uma banda do caraças, que toda a gente devia ouvir independentemente de ter, portanto, capacidade auditiva. E mais do que isso, porque os membros são bons músicos. O Matt é um vocalista moderno, muito interessante. É um gajo de óculos, que vai para o palco. Só por isso vale a pena. Não, que vai para o palco de fato, sim, praticamente, e tem um estilo muito sóbrio que eu pessoalmente aparentemente gosto. Tem zero perfil de rock, sim, exatamente, sim. É verdade. É muito estranho, sim. A banda é composta por dois pares de irmãos e o Matt, ou seja, são os dois guitarristas são irmãos gêmeos, e o baterista e o baixista também são irmãos gêmeos, e depois o Matt. Só para ter uma noção, 4 dos álbuns da banda estão incluídos na lista daqueles que a NME fez dos 500 melhores álbuns de sempre. É uma banda que tornaram-se critical darlings ao longo da carreira e tiveram capa de montes de revistas e eram tipo a banda americana de referência há uns anos. Agora já não é tanto, mas na altura era mesmo um boom do caraças. Dentro destes 8 álbuns, o que é que eu vos recomendo? Tudo. Não. O primeiro... Desculpa lá, estavas a dizer que eles são dois irmãos gêmeos e o Matt? São dois pares de irmãos gêmeos. Ah, dois pares? Sim. Os dois guitarristas tipo são irmãos gêmeos e o baixista e o baterista também são irmãos gêmeos. E depois o Matt. São os cinco todos iguais. O primeiro álbum, da Nash, o que eu vos vou dizer é o seguinte. Destes oito álbuns, só o primeiro e o último é que são completamente dispensáveis. Ou seja, epá, nem vale a pena. O primeiro álbum ainda é, eles estão à procura do som deles. E o último álbum eles estão a tentar fazer um som diferente que aquilo, pá, é uma crise de meia-idade muito estranha. Foram todos pais e acham que isso é importante para nós em termos de fãs também. Bem, no meio, tudo o resto é bom, com especial ênfase para dois álbuns que eu vou falar e que o Gonçalo há de conhecer especificamente, que são os meus álbuns da banda, que é o Boxer, lançado em 2007, e o High Violet, logo a seguir, lançado em 2010. São assim as joias da coroa da banda, se bem que também há outros álbuns muito bons. Ora bem, qual é o som dos National? Vocês já alguma vez ouviram o National? Ou duas ou três músicas? Conseguiam... Sim, tento não ouvir. Pronto. Não, mas mesmo que não gostes, podes, à partida sabes como é que é o estilo, mais ou menos, porque as músicas são muito parecidas entre elas. Exato, e é isso que eu não gosto. Pronto, ok. Mas os National é o tipo de banda indie que... se foca naqueles elementos que nós ao início estávamos a falar mais nos Interpol também, que é as letras. É uma banda muito consistente em termos de letras, do que o Matt escreve, são coisas muito, muito bem construídas. E mais do que isso, é uma banda que o resto da música parece tipo... é aquela caminha que se faz no forno. É esse tipo de música que... É aconchegante. É aconchegante, porque não há solos. Também é uma boa música de inverno. É uma boa música de inverno, sim. E de bebedeira também. Não, porque isto é a fase a seguir. Isto é a fase já de... mais estar em casa. Contemplar a cena. Yeah. Aquele copo de vinho. Com um copo de vinho, sim. Yeah. O gatinho nas pernas. Cantinho, porquê? Eles não têm sol. É uma banda... Os guitarristas são muito bons, mas não fazem solos. Não é esse tipo de banda. É mais uma orquestração de apoio às letras do Matt. Que são mesmo muito boas. E falam de tudo. Desde... tragédias amorosas passadas, passando por a ansiedade de ser pai. Por exemplo, há uma música muito interessante do High Violet, que é o Afraid of Everyone. Que é essencialmente sobre o momento em que ele tornou-se pai, e ele, a partir desse momento, ele tem medo de tudo. Porque tudo pode ser um problema, tudo pode ser uma ameaça. E a música está muito bem construída nesse aspecto. É apenas um exemplo. Mas é muito focado, assim, em desgostos amorosos, em noites que nunca mais acabam, de loucura. Sim, mas depois também tem essa transição mais familiar, ou seja, é uma banda muito eclética, né, em termos de temas. O que é que eu vos aconselho? O Boxer e o High Violet são álbuns do início ao fim. Epá, eu não consigo dizer o que é melhor e o que é pior. São álbuns quase perfeitos nesse aspecto. Todas as músicas são boas, todas as músicas são dentro. Quem gosta do estilo, então, tem aqui um paraíso. Mas eu vou selecionar três músicas porque acho que era interessante fazê-lo. Seleciona, por favor. Estou neste momento, porque lá está, é uma coisa, é muito impressionante para mim. Podia já saber de cor. Podia, mas é que são mesmo muitas bandas, muitas boas músicas, desculpem. Muitas. Do Boxer eu sugiro o Mistaken for Strangers, que é uma música espetacular. Não, não é melhor. Não é melhor, mas é muito boa. Qual é a melhor? Parece a melhor música deste álbum chama-se Slow Show. Sim, é verdade. Mas o Mistaken for Strangers, para quem não conhece National, é muito simples. Ouçam o Mistaken for Strangers. Se gostarem, gostam do resto da discografia da banda. É essencialmente isto. Depois, do High Violet, recomendo duas. Que é... Posso adivinhar? Podes. É a primeira. O Terrible Love, precisamente. E a sim. outra é a terceira. Não, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a sexta. Sim, exatamente. Blood Buzz Ohio. Ou seja, tanto o Terrible Love, que é uma música mais parada, mais contemplativa, no final rebenta um bocado, o som explode completamente, mas é muito, muito bem construída. O Blood Buzz Ohio é um single, foi o principal single aqui do High Violet, que é o meu preferido da discografia da banda. E epá, é mais uma das tipo Mistaken for Strangers. Se tu gostares disto, gostas do resto. Portanto, são boas... como é que se diz? Boas cartas de apresentação, da banda, estas três músicas. De dizer que os vi felizmente duas vezes ao vivo, uma vez no Superbock em 2016, foi André? Em 2016? Superbock 2016, estávamos a ver isso antes. Exatamente. Não foi muito bom, porque lá está, tal como os Interpol, é uma banda que é completamente anti-festival. Pá, não dá para encaixar aquilo. Não, tu não podes ouvir aquilo e depois ir ouvir DJ Shadow. Não, é estúpido. Entanto, quando vieram cá há 2 anos no Alive, foi um bom concerto. Eu não estive lá, infelizmente, sim, na televisão, mas foi bom. Que tocaram antes dos Espetadas Sonoides. Ok. Esse concerto foi bom. Também estranho, estás a ver? Foi de... antes de Kotsa. Kotsa. Esse foi bom. Pronto. E o público não estava mau. E eles estavam muito bom e o alinhamento também foi bom. Não. Mas sim, não é esse tipo de banda. Perde-se muito da música em si. Sim. É uma música que lá está, tem muitos pormenores. Não é uma música de barulho. É. E as próprias letras é para ouvir e digerir tudo bem. Portanto, eu acho que funciona bem numa boa sala fechada. Pronto, e há coisa de 2 ou 3 dias. Pronto, é engraçado falarmos deste episódio agora. Vi-os no Campo Pequeno. Vieram cá apresentar o último álbum. Epá, o concerto foi bom, mas só para terem uma ideia, o último álbum tem 14 músicas, mais ou menos, eles tocaram 10 desde do novo álbum, que é o pior. Ou seja, pois, aquilo foi 3 músicas muito boas e espetaculares. Agora 3 músicas do novo álbum e a gente morria. E eles fizeram isso várias vezes ao longo do concerto, iam matando o público de vez em quando. Foi muito estranho. Não sei, era para fechar a tour, mas foi muito estranho. Mas não há problema, porque eles vêm cá outra vez. Eles vêm cá ao Rock in Rio. Eles já correram também todos os festivais, é tipo os Interpol, mas não dá para festival, não é esse tipo de banda. Pronto, é isto. Eu acho que vocês, não sei se gostam, vocês odeiam. Eu gosto. Eu queria deixar os meus 2 cêntimos. Tu gostas? Gosto. Ok, então deixa-me só dizer que não gosto, e porque é muito rápido, depois já falas, pode ser? Não gosto por 2 coisas. Primeiro, a música deles soa-me sempre ao mesmo. Que foi uma coisa que o próprio Diogo identificou como sendo uma coisa que ele gosta, para mim não funciona. E depois... Sim, acho que isso se aplica também, por exemplo, aos Interpol. Também é esse o motivo vale a pena, de não gostar não vale de Interpol. E depois, é a voz do Matt. Ele tem um timbre bonito, ele canta bem, mas não consigo encaixar o timbre dele no resto da... Sim, no instrumental. É. Foi isso também ao início que me moveu da banda. Ao início não gostava da banda. Lá está, soa-me sempre ao mesmo. Sim. Eu acho que é o grande problema que eu tenho com o indie em geral. Ok. É ser tudo muito igual e repetitivo. Sim. Assim, cada banda tem uma identidade, mas depois não fogem muito dessa identidade. Dentro da banda, sim. Ser tudo igual. E quando fogem, acontece block party. Pois, sim. Pois sim. Pode acontecer, lá sim. Está. Porque depois eu acho que também... com medo de arriscar, né? Por exemplo, no caso do Interpol, os 3 primeiros álbuns podiam ser tudo um só álbum, uhum. E todos excelentes. E depois mudaram um bocadinho o paradigma, principalmente nos últimos 2, e lá está, pessoas como eu, e pelos vistos foi também o público em geral, não gostou tanto. Mas eles tentaram mudar um bocadinho. Podia ter corrido melhor, podia ter corrido pior, mas isso também é assim, acho que não devemos julgar eles. Não, agora vocês vão ser os ACDC e vão tocar todos os álbuns iguais. Isso aí é garantido que vais manter o teu público, mas tu és artista, no final do dia tu é que mandas e que decides. Exato, agora sim. Vou tocar folk ou como acontecer, gostem ou não gostem, quer dizer, os músicos não estão a tocar para o público, estão a tocar por eles e se o público gostar, melhor. Exato. Né? Mas há músicos que conseguem manter, mantêm-se consistentes e há outros que aborrecem-se, eles próprios aborrecem-se. Exatamente, exatamente. E querem coisas mudar, não, mas ambos são respeitáveis. Eu acho que os Nash não fazerem a mesma música ao longo da carreira nunca mudar. Se eles sentem bem a fazer isso, é o estilo que eles querem seguir. Exato. Sim, as bandas não têm que mudar só porque se o público estiver a aborrecer, azar. Se eles quiserem continuar, podem perder vendas, o que quiserem, mas no final do dia eles é que mandam. Né? Exato. Para mim a única coisa não respeitava o último álbum da Arctic Monkeys. André, ainda nessa? Eu concordo com o André. Mas estão claramente sozinhos, porque o Gonçalo também não concorda. Tu não és muito bom a matemática, pois não. É um bocado chato. Sobre National, só queria dizer que eu era daqueles gajos que também odiava National, porque provavelmente deve ter ouvido uma música ou outra assim livremente na rádio e fiquei tipo, que é isto? Isto é a morte, estou a morrer aqui, não quero saber nada disto. Este gajo está a falecer, está tristíssimo, interna este gajo numa clínica. Sim, e não deixa assim. Epá, pronto. Mas depois o Diogo, como é chato para caralho, andava só a dizer, tens de ouvir outro, e pronto. Eu lá fui ele ouvir. Faz isso algumas vezes. Sim. Sabes, ele curiosamente fez isso com, eu não sei se conheces, Faith No More? Ah, sim, sim, conheço. Não, mas é que eu não conhecia. Banda recente. Mas o Diogo faz para os dois lados. O Diogo faz aquelas bandas que ele gosta e que nós não gostamos, e aquelas bandas que nós já lhe falámos há 3 anos. mas tem, vem com um delay, é tipo sim, as encomendas da Amazon. Sim, tipo ele pergunta, olha lá, em Portugal, gostas mas... de Black Sabbath? Black Sabbath está bom. E eu apetece-me levantar-me, ir até ao local de trabalho dele, espancá-lo e dizer... Agora eu vou paranoico. O que achas, foda-se? Mas lá está. Mas é, e então eu fui assim e ele, pronto, obrigou-me a ouvir. E a verdade é que até agora tenho um... não está a ser muito fácil de entrar na banda, porque como fico, é adorar um álbum e gosto muito deste álbum e ouço várias vezes e consigo ouvir do princípio ao fim, é difícil para mim ouvir os outros sem, sem achar um bocado o que iria diz de sou um bocado ao mesmo. É. E como este é tão bom, os outros são sempre um bocadinho inferiores, que é o Boxer, eu adoro este álbum, o Boxer de 2007. Exato. E portanto, mesmo o High Violet tem algumas faixas que eu gosto e que são muito boas, mas pronto, e todos os outros álbuns ainda não entrei bem, mas efetivamente este álbum, digamos que se eles viessem cá e dissessem, vamos buscar esse álbum, eu ia logo, yeah. Nem pensava duas vezes. Se viessem cá com um alinhamento que dissesse, olha, não vou chegar nada do Boxer nem do High Violet, é só tipo primeiro e último, eu dizia, epa, se calhar sim, não. Olha, só para dar uma adenda, o concerto eles tocaram precisamente duas músicas do Boxer. Eles tocaram 24 músicas no campo. Não tocaram o Slow Show. Não tocaram o Slow Show e tocaram duas músicas do Boxer. Para haver espaço para o último álbum. Acho isso ridículo. Apanhares a banda no álbum certo é sempre uma coisa fundamental. Pois é, mas por acaso isso é um bom ponto. Ao vivo, ao vivo. Yeah. Ao vivo. Portanto, nem Slow Show, nem Brainy. Nada, nem Scholar Victory, nada. Na verdade. E acho que conseguimos falar de quatro bandas, ficaram muitas por falar, mas que provavelmente num futuro próximo a gente falará. Não quero voltar a ter. Não, porque só estas é que são boas, mais ou menos o resto é mas quantos? Então, Arcade Fire, Kasabian, Strokes, LCD Sound System, Billboards. Ainda há umas quantas? Alt-J, Coldplay, Beastblocks, Feasting Children, Fasting in the Pharisees, Banda do Cavalo! Banda do Cavalo, mesmo, Coldplay, Rec, Marreco. Bem, então é bom fim de semana. Beijo, tchau. Beijoquinha. Adeus. Tchauzinho. Adeus.